Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go. Esses dias passou aí uma notícia que é ao mesmo tempo interessante e ao mesmo tempo preocupante, que vazou o filme novo dos Mercenários, Mercenários 3, né, numa qualidade DVD. Eu não assisti, vi muita gente publicando na minha timeline sobre o filme, sobre a questão de ter baixado. Não quero ser moralista ao ponto de falar desse tipo de atitude, afinal de contas, quem nunca fez isso, né, mas o pessoal já tá falando bem do filme, ao mesmo tempo que tá baixando. As pessoas estão empolgadas, né, com isso. Mas e aí, vocês acham que isso vai refletir pro bem ou pro mal na hora da pessoa assistir no cinema, ir assistir no cinema? Tem aquela velha história, né? A pessoa fala, muitas vezes, já ouvi ela falando, ah, se eu gostei do que eu vi, eu vou ver no cinema. Mas vocês acham que isso se reflete na realidade? Isso, vocês sentem isso? Ou é meio assim, ah, agora que eu já vi, eu não vou mais ver, não. Já vi em casa, tá tudo certo. Olha, eu acho o seguinte, por exemplo, Mercenários é um filme que tem que ser visto no cinema. Aliás, todo filme é preferível que você veja ele no cinema. Mas, de experiência própria, eu conheço várias pessoas que baixam filmes e passam longe do cinema. Às mesmo que o filme seja bom, que eles considerem bons, talvez a qualidade nem ajude tanto assim, mas mesmo assim as pessoas, quando assistem um filme, boa parte, pelo menos das que eu conheço, não vão ao cinema depois. Eu vi também várias pessoas comentando que caiu na rede e tudo, parece até a qualidade boa, razoável, sei lá, mas eu, por exemplo, eu não vou negar, eu já baixei vários filmes assim, mas esse é um filme que eu não vou baixar, pô, espero não ver notícia nenhuma deles e vou ao cinema, quero ter a minha impressão. Rapaz, a gente tem que considerar algumas coisas aí. Eu já até fiz esse negócio aí de... Ah, eu vou ver em casa e dependendo de como for, eu vou ver no cinema. Isso aconteceu comigo com o Her, que eu tava muito ansioso pra ver. E não estreava nunca aqui no Brasil. Sim. E aí eu acabei baixando e depois fui ver no cinema 3 vezes. Eu acho que eu acabei me redimindo com o filme, né? Uma coisa que a gente tem que... não pode esquecer é da história que aconteceu com Tropa de Elite, né? Tropa de Elite só foi tão comentado, teve um boom tão grande quando estreou, porque ele vazou um tempo antes, né? Antes de estrear. E Mercenários, depois do segundo filme, foi uma franquia que acabou caindo um pouco no esquecimento, né? O pessoal já olha assim e aí já pensa, ah, Mercenários, já tá bom de filme de brucutu, já tá bom de... Eu não acho isso, né? Pra mim, quanto mais, melhor. Mas tem muita gente que... Eu acho que isso pode dar uma revitalizada no que se fala sobre o filme por aí, sabe? E pode chamar, assim, um pessoal pra ir no cinema. Principalmente por ser filme de ação, né? E por outro lado, também a questão de quem vazou isso, né? Será que não foi propositalmente aí com a ideia de colocar, de chamar mais a atenção da galera? As pessoas que supostamente vão ver o filme se surpreenderam e querem ver ele com mais qualidade na tela de cinema também? Exatamente. Não é nada impossível. É bem provável. E você pega também na época do Oscar, vários filmes caem na rede na época do Oscar, também para aumentar a questão de burburinho sobre determinado filme, porque geralmente os filmes são lançados próximo ao Oscar, né, justamente para ficar em tempo hábil para concorrer, e a maioria desses filmes, eles vão para críticos, né, em forma de, eu esqueci o nome técnico, é uma amostra, né, que eles recebem, só que tem muitas pessoas que recebem de na internet. Tem muita gente que hoje em dia nem recebe mais o DVD, eles recebem o arquivo virtual mesmo. E pra reparar, sempre em época de Oscar, vários filmes chegam primeiro, assim, na internet do que no cinema. Esse ano a gente pode ver, se eu não me engano, no 12 anos, Escravidão foi assim. Ele demorou um pouco a entrar aqui em cartaz, mas já tinha ele disponível na internet um mês e meio antes. Tropa de Elite era uma novidade, era um filme assim que, sabe, por mais que seja um filme ótimo, excelente, a média da população brasileira tem um certo desgaste pelo próprio cinema, né? Nem desgaste, eles têm, assim, receio do próprio cinema, né? Porque fica falando assim, ah, aquela velha história, ah, cinema nacional é bom apesar de ser nacional, sabe, esse tipo de coisa. Uhum, e aí, uhum. O filme, no download legal, não só download, né? A gente via esse filme direto nas barraquinhas de filmes pirata, e aí deu esse boom. Ali as pessoas perceberam que só porque, apesar disso, o filme seria, que não é uma simples questão assim do filme ser brasileiro e de ser bom. Ali era bom por si só, não importa se é brasileiro. Agora, um filme de Hollywood, eu não sei se essa vai ter a mesma coisa ali, né? Mas se gera o mesmo bom, eu acho difícil. O Top de Elite era realmente uma situação bem diferente. Porque não era uma novidade na época pra gente. O Mercenário agora já vai pro terceiro filme da franquia. Sei lá. Acho que a estratégia foi diferente. Acho que no caso do Mercenário, é bem provável que seja algum funcionário do estúdio lá que pegou a cópia e vazou. Não duvido nada também. Ia ser sinistro se... Porque o filme só estreia comercialmente dia 13 de agosto, né? Isso. Agora, imagina se... E isso na minha cabeça, né, onde as coisas são muito melhores. Se eles tivessem gravado, sei lá, dois finais diferentes, e aí eles vazam um, e agora... E aí, depois que todo mundo assiste o final pirata, faltando... Tipo, no começo de agosto eles vão lá, anunciam que no cinema vai ser um final alternativo ao da cópia que vazou. É uma boa estratégia se acontecer. É verdade, seria algo interessante. Então, ok, então. Aqui é Thiago Lira, o Tigre. Eu sou o Marcelo Zagnoli. E eu sou o Matheus Dess. E esse é o TigreCast. Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Foi um bom ano. Os estúdios Pixar foram criados. Foi lançado o primeiro filme dos estúdios Ghibli, Laputa, Castle in the Sky, Matt Groening criou os Simpsons, e estreou nos cinemas Highlander, O Guerreiro Imortal, que é um dos filmes mais legais, mais cults da história do cinema. É um filme dirigido pelo Russell Mulcahy, que teve uma boa carreira fazendo videoclipes, principalmente do Duran Duran e do Elton John, estrelado pelo Christophe Lambert, um francês fazendo um papel de escocês nesse filme, que em 84, dois anos antes, tinha feito um bom filme chamado Greystoke, A Lenda de Tarzan. Sean Connery, no papel do Ramirez, Sean Connery imortal com 007, mas também sempre muito versátil em seus papéis. Clancy Brown, que infelizmente depois não fez muita coisa relevante, mas ele fez muita dublagem, apareceu em alguns episódios de televisão, até em Lost, por exemplo, que é uma das séries preferidas, e a Roxanne Hart, que também, infelizmente, fez muita pouca coisa depois de Highlander no cinema, apesar de ter feito algumas coisas na televisão americana, algumas séries de TV. E, claro, tem a maravilhosa trilha sonora do Queen, baseada no que a gente ouviu um pouco depois, pra quem é fã da banda, pra quem é fã de rock, e ouviu um pouco depois um disco A Kind of Magic. Highlander em si. Em primeiro lugar, vamos colocar assim, vocês conseguiram ver, mas você pelo menos, Marcelo, que tá aqui por enquanto, você conseguiu ver Highlander perto da época do lançamento, ou quando você era um pouco mais novo, que seja? Bom, eu não vou lembrar se naquela época foi sessão da tarde, alguma coisa, mas eu me lembro de bem garoto assistir o filme, ter adorado, né, porque você pensa, uma história que mistura o tempo medieval com o tempo atual, e você vê dois brutamontes brandindo espadas. Então, assim, pra criança ali naquela tempo, aquela imaginação fértil ali, era um deleite. E naquela época, eu lembro, eu gostei bastante do filme. Durante muito tempo, foi um dos meus filmes preferidos, que sempre, quando passava reprise, era um daqueles que eu não perdia. Ia sempre assistir. Eu não lembro exatamente quando é que eu consegui ver Highlander pela primeira vez, mas foi perto dos anos, já no finzinho dos anos 80, comecinho dos anos 90. Eu acho que talvez a primeira vez que eu tenha visto, eu não consegui assim fazer uma ligação mais profunda do filme. Eu acho que é um daqueles filmes que você assiste, se você é criança, ou se você é mais novo, você vibra assim porque é um filme de ação, você vê luta de espadas, aí você vê de repente um cara tirar a cabeça do outro. Eu acho que isso, se você é jovem, é o que você consegue captar. Eu lembro perfeitamente da primeira vez que eu vi esse filme. Vou contar pra vocês um motivo. A primeira vez que eu vi esse filme foi pra gravar esse cast. Ué, é verdade? É interessante. E aí, o que você achou, você com seus olhos juvenis aí? Em geral, assim, você já, porque afinal de contas, você é diferente da gente. Nós, eu estava comentando aqui com o Marcelo enquanto você não aparecia, que a primeira vez que a gente viu, o que interessou a gente mesmo era a questão da luta mesmo. É, dois caras se enfrentando até a morte, um tirando a cabeça do outro eventualmente. Pelo menos pra mim, é a questão assim, mais profunda, mais filosófica do filme, que é a questão de você ser um imortal, e em certos momentos a imortalidade é um saco. Eu não peguei na época, não sei se o Marcelo pegou também, deixou de pegar ou pegou, mas depende. Não, eu acho que eu peguei sim. Ele viu? Pra você, como é que foi? Aí você vem aí com seus 20, quantos anos você tem mesmo? 19. 19, tá. Ei, sou jovem ainda. Amanhã velho serei. Essa questão da imortalidade é a parte que mais me fisga, assim, no filme, sabe? Uhum. Essa filosofia do homem que não morre. Inclusive, eu gosto muito de Sandman porque tem um personagem que nunca morre por causa de uma aposta que o sono fez com a morte. Uhum. É uma das coisas mais bonitas que eu acho, assim. Eu sou apaixonado por esse tipo de coisa. E é um filme de camadas, né? Acho que vocês estavam falando exatamente sobre isso. Que uma pessoa de uma certa idade pode ver uma coisa, e a outra pessoa de outra idade vê outra coisa. E aí depende também da sua bagagem, né? Eu tenho um pequeno problema com os anos 80, sabe? A estética dos anos 80, a influência rock and roll. Acaba achando tudo muito, muito forçado, sabe? Fala um pouquinho mais sobre isso. Tá falando com duas pessoas da geração dos anos 80. Ele... Tô me metendo em encrenca aqui, né? Mas assim, em alguns filmes isso consegue sair bem, bem disfarçado, sabe? Tipo em Robocop, vou pegar aí dos anos 80 também. Robocop tem a questão da crítica ao corporativismo, né? E essas coisas. O Highlander, como é uma coisa mais inocente nesse sentido da crítica social, ele acaba tendo um vilão que é muito caricato. É muito, uou, sou mal, sou malvado, sou rock'n'roll, sabe? E eu tenho um sério problema com esse tipo de personagem. Então, assim, tirando o vilão, tudo me agrada nesse filme, tudo me agrada. Desde a estética mais rústica, assim, sabe? Menos carregada de efeito especial, mas conseguindo manter a identidade fantástica, até essa questão mais filosófica mesmo do homem imortal. Eu não sei se você sabe, mas fazendo a pesquisa, o roteirista do filme, o Gregory Whedon, ele fez o argumento e depois ele ajudou a escrever o roteiro, que foi reescrito por mais duas pessoas, o Peter Bellwood e o Larry Ferguson, que tiveram uma influência muito grande no roteiro, que eles mudaram um pouco o tom. Por isso entraram as piadinhas, entrou um pouquinho um clima mais cômico. E pelo que ele falava, o Kurgan, né, que é o personagem interpretado pelo Clancy Brown, ele era um cara muito mais perturbado com a questão da imortalidade. O Connor McLeod, interpretado por Christopher Lambert, ele também tem o seu tom de preocupação. Ele tá lá pra sobreviver mesmo, né? Mas a questão do Kurgan original não é que ele era tão caricato como você falou. Ele tinha uma questão mais, eu tenho que acordar todo dia, é mais um dia aí dessa minha vida, seja lá quantos anos eu tenho, afinal de contas não se fala exatamente, né, quantos anos o Kurgan tem, que ele é a gente se vê que ele é um pouco mais velho que o McLeod. Ele é mais antigo que o Highlander, né? Ele é mais antigo que o Connor McLeod, mas, e aí nessa adaptação se perdeu isso, no roteiro se perdeu um pouco dessa seriedade aí, talvez assim pra deixar o filme um pouco mais acessível, né, a todas as audiências, né? É uma pena, né, porque com a discussão filosófica que tem isso, o vilão poderia ficar muito mais interessante, né? Beck, a impressão que dá é que depois de tantos anos ele ficou não é maluco, ele ficou obsessivo com essa questão, né? Mas eu sinto que isso que você falou, Matheus, determinada hora, que o Ramirez, interpretado pelo Sean Connery, ele fala que os Kurgans, né, eles são numa certa parte, tá lá das estepes da Rússia, e que se eles ganharem o prêmio, seja lá qual for o prêmio, né, até lá não se sabe, a Terra cairia numa escuridão eterna, né? realmente ficou muito, como se diz, muito, muito fechado, né? Sim, sim. E assim, no primeiro embate que eles têm lá na guerra, né, quando o McConnor ainda tava na Escócia, já deu pra perceber, assim, sabe? Eu já olhei e falei, cara, tô sentindo que esse cara aí vai... Ele ficou no unidimensional, né, o vilão, né? Isso, contas, exatamente. Né? Bem, exatamente. Muito. Eu gosto de algumas coisas do Krugan, por exemplo, o fato, como ele se porta. Você vê que ele é um personagem mais alto, mas ele é um pouco mais forte, de massa muscular falando, em relação ao Connor. Ele até ele se mexe mais lento. Eu vejo, assim, que as lutas, eu espero que isso tenha sido intencional, né? Não, assim, por falta de treino, né? Mas eu acredito que sim, porque como a questão dele ser maior, ele ter uma espada maior, né, do que a katana que o Connor usa, e isso faz ele ser um personagem mais lento, mas é mais força bruta. Apesar de eu ter minhas dúvidas que com uma espada que desmonta seja funcional, né? Afinal de contas, ele guarda na caixinha, né? Putz, eu falei, putz, mas a lâmina ela pode quebrar ali no meio, isso não deve funcionar na vida real, né? Não, o Highlander eu gosto, o Connor eu gosto, né? Ele usa sempre aquele sobretudo, a espada tá lá do lado dele, e ele tira, eu acho que ele poderia estar de sungo até, que ele poderia tirar, né? Mas não, é um exagero, né, na verdade. Mas você pode ver que ele tá sempre de sobretudo, é um detalhe, é um cuidado. É a licença poética. Mas é um cuidado que, por exemplo, eu não via na série de televisão. Mas isso a gente vai comentar um pouco mais pra frente, né? E tinha uma série de televisão? Ou 6 temporadas, cara. Teve série de TV, senhora, teve desenho. Isso aí a gente vai lá na frente na sua determinada parte. Ô Thiago, só pra complementar, você citou, né, a questão do Krugan ser bem fisicamente, né, ser maior, e você repara que a câmera ressalta isso quase toda hora, porque sempre mostra ele de baixo pra cima. Mas todas as vezes que ele surge, a câmera sempre pega ele de baixo pra cima. E ele entra sempre daquele jeito, assim, tô entrando, as pessoas têm que olhar pra mim, porque sou eu que tô entrando aqui, eu que tô fazendo a diferença. Por exemplo, tem a cena quando ele entra na igreja, que talvez vai até um pouco de encontro com o Matheus falou. Cara, eu detesto essa cena. Que é muito caricato ali. Você vê que ele força, né? Muito. Aí depois ele vai falar assim: ah, não, eu vou cortar o cabelo aqui, vai ficar diferente. Aí você olha, ele rapou a cabeça. Pô, ele tá com uma cabeça de beluga, cara. Parece aquela baleia beluga, sabe o que eu tô falando? O que eu gosto, assim, quando ele corta a cabeça é que, assim, não é bem gostar. Eu gosto da tatuagem que ele aparece, né? Que é igual ao capacete que ele tinha a primeira vez que ele encontrou o Highlander. É visualmente, assim, uma poética visual que o diretor consegue fazer ali pra mostrar que ele não deixou de ser aquele vilão exagerado que seja lá de 1500 e lá vai pedrada, né? Tá. Eu lembrei agora de um detalhe também que, infelizmente, o filme, do jeito como ele é lançado no Brasil, acabou confundindo. Highlander, na verdade, não é o guerreiro imortal. O nome Highlander vem das pessoas que nasceram nas Highlands, na Escócia. As terras altas da Escócia, exatamente. É, isso, isso. Tanto que hoje você vai falar qualquer coisa, o cara caiu de 10 metros de altura, ele é o Highlander. Não, é o Highlander, exato, porra. Porque pegou. Highlander porque é só o cara, são só os caras que moram nas Highlands. Fico puto com isso. Mas se você for pegar entre os guerreiros imortais, ele ainda é o Highlander, né? Não, sim. É, mas é assim, pelo sentido, como o nome no Brasil saiu o guerreiro imortal, você já associa no seu cérebro que Highlander é o guerreiro imortal. Ah, só que sim, não, sim. Entendeu? Só que não. Ah, o nome é justamente em função das terras altas da Escócia. Mas como o filme não fala isso abertamente, então a gente já deduz isso. E é como o Thiago falou, acontece qualquer tipo de acidente, o cara se machuca todo e sai vivo lá, você fala, ah, é o cara lá, é o Highlander. Uhum, exatamente isso que eu quis dizer. Um dos momentos, assim, tecnicamente eu gosto do filme, apesar de ter passado todo esse tempo, é o uso daquela câmera e por cabos, né? Você vê, assim, a cena inicial, ela começa dando aquele, faz aquele traveling vertical, depois vira horizontal. Eu não lembro de filmes assim que antes usava essa técnica, né? E ela vai se aproximando até onde o Connor tá lá assistindo aquela luta de Western, né? Western, né? Aquilo lá, né? A luta livre falsa, né? Isso. Ah, só uma curiosidade, aquilo era pra ser, na verdade, uma luta de um jogo de hóquei. Só que aí a NHL não permitiu. É, não queria associar, né? É, sei lá. Fala assim, não sei, depende de gosto duvidoso, melhor não, né? Que tinha muito mais a ver, ele falava fazendo a ligação, né, da... Porque aí as raquetes de hockey, né, seriam como as espadas, né? Ali se perdeu esse sentido, né? Talvez, Matheus, você como tá vendo, você viu pela primeira vez agora, talvez, mas você já conhecia linhas gerais da história, tinha ideia do que se tratava? Tinha ideia do que se tratava, mas eu nunca tinha parado pra assistir, assim, sabe? Você sabia que era uma coisa meio, assim, é uma coisa meio clássica, sabe? Tem a coisa da questão do aprendiz, o mestre, o aprendiz, o vilão, o fim dos tempos, inclusive, né? Se o Kurgan ganhasse. Uhum. O McCloud tem praticamente todos os arquétipos, né, da jornada do herói. Ele se descobre como um imortal, ele enfrenta então a descrença das pessoas, né, ao redor dele, ele vai para outro lugar, aí começa a aprender sobre o que ele é, ele vai fazer um treinamento, para depois ele enfrentar então o antagonista dele. Então o filme trabalha muito isso, e como a gente citou bem no começo, tem várias camadas nesse filme que são bem interessantes. E talvez o que mais me pega é essa questão do homem ser imortal, que é aquela dualidade, né? Seria uma dádiva ou seria uma maldição? E o filme trata muito, muito bem isso, se você pensar. Daí quando o McCloud vai contando, né, das pessoas que ele conheceu ao longo do tempo, né, e como para ele é doloroso, e você vê que reflete no comportamento dele isso, de procurar não se envolver tanto com as pessoas, porque as pessoas morrem e ele continua aí. A não ser que perca a cabeça. É legal eu ter visto o filme, revisto o filme agora com um pouco mais de bagagem cinematográfica, né? Por exemplo, a questão da montagem, né, do Peter Hones. Vamos supor, assim, que você nunca... tentar lembrar a primeira vez que você viu Highlander. Você tem uma luta de espadas que o vencedor tira a cabeça do outro, recebe a energia, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo ali. E aí nós temos aquela transição do presente, ali, dos anos 80, para a Escócia do século XVI. Que eu acho muito legal, cara. Ele vai indo pra cima, daí aí é a parte do concreto do estacionamento pro passado do Highlander, né? Que aí já tem mais música, a princípio parece ser uma coisa mais alegre, porque ali mostra da paleta de cores, né? Que é mais verde, é mais azul. É um pouco mais. É bem diferente do que a gente acabou de ver ali em Nova York, né? Aquela luta de espadas, né? Sim, sim. Tudo muito mais saturado também, né? As cores bem mais saturadas do que. Tem um trabalho muito bacana, né, de diferenciação de épocas. Eu acho que é isso que faz Highlander ser ainda mais interessante, sabe, esse negócio de e você associar assim, pelo menos eu acabei associando, né, o que você tem de cores e o que você tem de trilha sonora com o momento da vida dele, porque ali ele tinha a juventude dele, antes dele se descobrir imortal, e aí ele tinha um amor, e aí tudo era mais verde, mais azul, tudo era mais colorido. E aí, na cena da guerra, você já tem as cores um pouco saturadas, já tem uns tons mais neutros. E aí, você vem para a última fase na história, que é tudo bem escuro, né? Com as cenas noturnas. E aquela coisa, né? O herói, assim, a gente conhece o herói, mas a primeira batalha dele, né? Que é lá contra os clãs, né? Tem aquela coisa de ninguém querer lutar com ele. E a gente vê a inexperiência do Connor, né? Ele é morto no primeiro golpe, ele não consegue nem chegar perto do Kurgan, né? E ali ele já queria a cabeça dele, né? Enquanto já sabia, já sentia que ali tinha um imortal, né? Ele já queria tirar o inimigo, um inimigo em potencial né, do jogo. É, porque ali o Kurgan já sabia que ele era um imortal, né? O filme deixa né, a entender que eles se sentissem a presença um do outro. Só que até então... Pro Connor era só um mal-estar, né? Isso, é, só com o Connor, o McCloud, como ele não sabia que era, né? Praticamente ele se descobriu ali que ele era imortal, ele não identificou de diferença. Enquanto o Kurgan, não. O Kurgan dá a entender que ele é um caçador, ele tá à procura de todos os imortais pra conseguir o prêmio dele. É assim, ele não é só um filme de ação, né? Bem da verdade, né? Ele tem esses eventos, essas camadas aí que a gente já comentou, que não passam despercebidas, né? Só você ter um pouquinho mais de noção, assim, né? De storytelling, não de cinema necessariamente, né? Mas de histórias em geral, assim, pra saber, pra caçar essas coisas, né? outros momentos que eu gosto nas transições entre tempos. Quando ele é atingido no campo de batalha, tem a mudança que sai da Iris, né, do McCloud até o presente, ali ele se chama Russell Nash, na verdade, né, que ele tá com uma outra identidade. Mais pra frente, quando ele realmente morre, é muito legal, a câmera vai se afastando num plongé de baixo pra cima, e aí quando chega numa determinada altura, começa a bater uns flashes, uma luz verde, vermelha e azul, né, fazendo a transição pro presente, cara, é como se alguém tivesse lá morto e a pessoa tá tirando foto daquele evento, né, que no caso é o corpo que ele encontra, cara, que a polícia encontra, né, que é o corpo do personagem que acabou tendo no presente, acabou de ter a cabeça arrancada lá pelo Nash. Cara, são muitos momentos assim da montagem que eu gosto muito esse filme em especial também por esse motivo. Esses momentos que vocês citam, essas camadas que o filme possui, pra mim se sobressaem muito mais até do que as cenas de ação. Eu até, assim, tenho muito problema com ela. A primeira batalha do Corno, quando ele chega lá e fala, ninguém quer lutar comigo. Chega a ser até hilário. É, ele fica lá como se fosse uma criancinha lá, fala, pô, ninguém luta comigo, só faltou ele chorar ali. É. Pô, sei lá, se ninguém quer lutar, senta a espada em qualquer um aí, o primeiro que aparecer, cara. Inimigo que não faltava ali pra ele na frente. Senta a espada e pronto. Outra luta também que me incomoda é a primeira do filme, ali logo após aquela... Estacionamento? Isso, aquela do estacionamento me incomoda demais. Assim, do nada surge aquele outro imortal pra enfrentar ele. E aí tem uma coisa que é característica dos anos 80, que tudo tinha que ter algum tipo de faísca ou explosão. Porque, pode reparar, vários filmes dos anos 80 tem isso. O cara coloca isso, acerta a espada no carro, pá! Solta uma faísca. Você fala, gente, mas dá hoje. Não faz muito sentido. E na luta mesmo, aí tá, os dois começam a lutar lá e do nada o cara começa a dar uns saltos nas acrobacias, saltos pra um lado e pro outro. Você fala, mas pra quê? Não é nem prático isso, eu acho. Não, lógico que não. Deve funcionar. Você fala, nesse momento, onde é que ele colocou a espada dele, cara? Cara, então, eu já ia falar isso. Onde é que ele enfiou essa espada? Bom, deixa pra lá. Aí eu lembraria do Batman em Feira da Fruta. De onde é que você tirou esse escudo, Batman? Batman, de onde você tirou esse bate-escudo, hein? Porra, de onde você tirou essa merda? Tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do... Exatamente, é. Vem isso, cara, não é funcional. E outra, pensa bem, se você vai lutar com um maluco lá, você tá com uma espada, outro maluco também. O cara começa a dar pirueta ali, cara, facilitou o seu trabalho. Você vai pegar a espada, vai sentar na cabeça dele, no peito, acabou a batalha, não é funcional. A questão das faíscas, eu ainda acho uma justificativa, porque, sei lá, eles estavam lutando e de repente o quickening lá, que é a energia, tava começando a aparecer, e como ela lida um pouco com a energia elétrica, né, porque afinal de contas quando o personagem tem a cabeça arrancada pelo Connor, aí começam a explodir as coisas, os carros começam a ligar as luzes, não é bem uma justificativa. Anos 80, Thiago. A justificativa é anos 80, cara. Anos 80 tinha dessas coisas. Justifica bastante isso aí. Anos 80. Mas eu amo os anos 80, por que pareça. Sim, o Ramirez, ele é um personagem interessante, eu acho que desde o começo, né? Ele aparece vestido como o Connor fala, né? Como um pavão. Ele tem até penas de pavão, né? No figurino. Fala de um jeito assim, fala de umas coisas que o cara não tá entendendo. E eu gosto da questão, assim, dele se apresentar, que ele fala assim, eu sou o Juan Ramirez, e fala o nome completo dele, que tem todas um monte de nome espanhol no meio. Ele chama ele de espanhol e fala, não sou espanhol, sou egípcio. E isso é legal, né? Um homem que tem 5 mil anos, ele tem 2 mil anos de idade naquela época, então ele nasceu aí por 1100, 1200, que seja. Ele é um personagem que com essa carga toda, ele não é realmente, ele não é espanhol, ele não é egípcio, ele não é escocês, ele é tudo aquilo. Ele viveu X culturas, e os anos se passam, né, pra ele, 2400 anos, 2000 e cacetada anos, e ele vai incorporando essas questões, né? Eu acho que até uma certa, é um certo paralelo com a humanidade, como ela vai evoluindo, né? Tem, assim, questões, por exemplo, é uma coisa até comum, um papo até comum, assim, nas comunidades europeias, que tem muita gente dizendo, assim, que eles estão perdendo identidade, né? Por causa da imigração, principalmente na Europa, por causa da imigração africana, que daqui a alguns anos um russo, um alemão, um italiano, um francês, eles não vão ter a mesma cara dos bisavós deles, né, por causa dessa miscigenação. E ali eu vejo um pouco dessa questão, dessa mistura no... tanto no Ramírez como no Connor, né? O Ramírez é egípcio, mas tem uma coisa de espanhol. O Connor é escocês, mas ele tem uma coisa de americano. Eles são ali sínteses do que é a humanidade. Eu senti isso aí, uma outra camada que eu vi. Alguém pode, de repente, pode dizer que eu tô maluco, que eu tô errado, mas é uma coisa que eu gostei de ver, de sentir aí nesse roteiro aí. Não, mas é pertinente sim, Thiago, porque o ser humano, geralmente, né, ele evolui a partir do contato com outras pessoas, conhecendo outras culturas. Então, vamos pensar, um imortal que vive, não tem esse limite de idade. O personagem do Ramírez vai conhecer outras culturas, vai conhecer outros povos, e vai assimilando, provavelmente assimilou muitas coisas, né, do que ele viveu, do que ele viu, do que ele conviveu. E, lógico, o filme não deixa muito implícito isso, mas você percebe, até pela característica do Ramírez, que é um cara mais... como posso dizer, é um cara mais pensativo, ele reflete muito nas suas ações. Quando ele vai ensinar, né, pro McCloud, né, as técnicas de luta e tudo, você vê o jeito que ele está ensinando. Ele não quer que o McCloud apenas manuseie a espada, ele quer que ele entenda o porquê que ele está manuseando a espada. Então, acho que essa interpretação sua é válida, sim. Porque essa convergência de culturas pode ser vista nos dois. E eu vejo o Ramírez também como um contraponto até direto do Kugels. Porque enquanto o Ramírez é aquele cara mais, como posso dizer, de boa com a vida, mas... Ele é bem alegre, né? Bem, na verdade, ele tem... É totalmente oposto, né? Ele vê a vida de um jeito diferente, assim. A gente não sabe o passado dos dois, também não é tão importante isso, mas... O filme em si, não é relevante. A gente fica imaginando que pode ser, assim, o que deixaram esses dois aí fazendo essa coisa diferente, né? O Ramiro chega a chamar o McCloud de irmão, né? É uma coisa que ele não tem, é uma coisa que ele não fala com o Kurgan, por exemplo. Tem alguns elementos, assim, que são fantásticos também na... Eu digo fantásticos de fantasia, né? Que o filme se apropria. Quando o Connor, né, o Nash, vai visitar a Brenda, que é a personagem de Oxen Heart, e que ela tá atrás daquela espada, aquela katana que foi dada de presente. Na verdade, foi herdada, né, do Ramírez por Connor, porque afinal de contas ele foi. O Ramírez é derrotado lá nos anos 1500 pelo Kurgan. E ali ele pede uma figura paterna, né? Uma figura amigável, né? A gente tem essa questão da. Deles assim, lutarem, ser do mestre treinar o aprendiz, mas é um pouco mais complicado, porque tem aquela questão do prêmio do último imortal, só pode haver um, é a frase, aliás, que tem nos pôsteres, é a frase icônica do filme, só pode haver um imortal, esse aí vai receber o poder de todos. Nesse meio tempo aí do treinamento, eles criam um laço muito forte, o Connor e o Ramírez, que infelizmente é quebrado por causa da morte dele, né, pelas mãos do Kurgan, né. Ali ele ganha uma outra motivação, né? Apesar de eles provavelmente nunca mais se encontraram nesse meio tempo, né? Os dois, nesses últimos 400 anos, entre que período e o começo do filme, mas ali ele perde o mentor e amigo dele. Seria menos trágico, talvez, se eles tivessem que lutar um dia, né? Os dois, um contra o outro, né? Mas será que lutariam? Pois é, né? Porque... É uma coisa assim, o filme não dá uma explicação por que tem essa questão de tem que haver um, quem criou a regra, por exemplo, do solo sagrado, né, que não pode se lutar em solo sagrado. Talvez eles não lutassem, não. É que o filme solta, né, ele joga vários conceitos, mas ele não aprofunda nesses conceitos. A própria questão do só pode haver um, que até muita gente sempre brinca, né, como que só pode haver um e aparece vários, né, sempre tá aparecendo um outro imortal. Mesmo no próprio Highlander 1 mesmo, o primeiro personagem que o Connor enfrenta ali nos anos 80 ali, você não sabe quem ele é, da onde que ele veio, por que que ele apareceu. Você só deduz que ele tá atrás do prêmio, então. Aí depois aparece também um amigo do Connor também, que até então antes não tinha mostrado também, você não sabe quando que eles se conheceram. Aí o que o filme talvez induza é aquela questão que eles tenham algo, talvez, interno que impulsione eles a ir em busca desse prêmio. Talvez, assim, aí já é uma percepção minha. Talvez nem todos eles cedam a esse instinto, a esse impulso. Talvez seja o que aconteceu com o Ramirez e com o Connor. É bem, na verdade, talvez seria muito difícil você manter algum tipo de amizade nesse tipo de vida, né? Você cria um tipo de escudo. Por exemplo, você, seus amigos vão morrer, as pessoas que você se apaixona vão morrer. Nessa briga aí seria muito improvável, digamos assim, né, que os dois sairiam vivos dessa, né? Uma hora seria um, outra hora seria outro. Eles se resguardariam ao máximo. Mas talvez dentro deles, assim, como tenha esse impulso deles irem para uma terra distante, né, que é o fim do... que é quando se aproxima o encontro, né? Aí, que no caso eles vão para os Estados Unidos, né? Highlander um escocês, o Kurgan um russo, né? O outro amigo dele que acaba aparecendo por alguns minutos é um muçulmano. É claro que o roteiro não vai deixar isso acontecer, né? Mas, enfim. Mas, assim, seria uma discussão interessante, porque tem uma hora que o Connor pergunta, né, pro Ramirez, né? E se só sobrarem nós dois? Você vai lutar comigo? Ele não responde. Uhum. Ele só dá mais uma pancada nele aí, né? Bem, na verdade, seria muito improvável que isso acontecesse, né? Uma hora alguém, um dos dois, ia acabar perdendo para algum outro inimigo, né? Porque se tem gente que cria laços de amizade, tem... É gente humana mesmo, né? Enquanto uns pensam no bem, outros não. Amigos, negócios à parte, né? Eu não sei se chegaria tanto assim, mas... E tem alguns outros elementos que eu falei, né, no começo da minha divagação sobre elementos fantásticos do filme, que eu acabei não completando. Quando ele vai se encontrar com a Brenda, ele traz o presente e tal, ela tá, que ela tá investigando ele, assim, na verdade, mais a espada dele, e ele pergunta se pode entrar, né, antes de... Você não vai me convidar pra entrar? É uma coisa meio de vampiro, né? É, verdade. Um ser assim, não, ele não é um vampiro, claro, mas tem alguma coisa ali de ser mitológico, né, né? Tem um misticismo ali, né? E ele sabe que ela desconfia que ele tem esse toque mais fantástico, né? É, então a investigação que ela faz ainda não chegou ao pico lá, né? Mas ela não tá exatamente atrás dele ainda, né? Ela tá atrás, como ela falou, da espada. E aí os policiais, né, que fazem parte lá da investigação, começam a ir atrás dela pra tentar saber. Afinal de contas, ele é acusado de homicídio, né? As pessoas não acham nada, nenhuma coincidência que ele tá ali no mesmo momento que alguém, que o pessoal achou um corpo decapitado, né? No... Agora, vocês não acham esses policiais do filme bem dispensáveis? É pra ter uma coisinha de investigação, porque é uma coisa assim que eu fiquei pensando um pouco. Se Highlander acontecesse assim, nesse nosso momento, em que, sabe, meio mundo tem câmera, qualquer pessoa tem um celular que pode sacar do bolso. Então, eu acho que é uma coisa assim, não é só o fim, o encontro, né, digamos assim, o encontro dos últimos imortais, é ao mesmo tempo onde tá se convergindo uma questão de investigação, tecnologia, que impossibilitaria um cara sair impune depois de matar uma pessoa com esse tipo de requinte, né? Que seria arrancar a cabeça do cara. E é legal porque dá um pouco de verossimilhança pra história, sabe? Esse negócio de tem dois caras lutando de espada ali, um decapitou o outro. Com certeza vai ter polícia. Mas como a gente tá vendo pelo ponto de vista do Connor, a história, aqueles policiais ali não são nada, sabe? Mas assim, se você fosse pegar o ponto de vista de um ser humano que estivesse observando a história, acho que faria toda a diferença o policial ali. Você fala sobre que do ponto de vista do Connor, mas isso mostra principalmente como ele tem uma vida triste depois que a Heather morre, né? A esposa dele lá, a segunda esposa dele, né? Ela aceita ele como ele é, eles envelhecem juntos, entre aspas, né? Ela fica velha, ele não, mas e eu vou dizer, cara, a cena dela se despedindo, da personagem se despedindo do Connor, é uma das mais tristes que eu já vi no cinema, cara. É de chorar mesmo. É muito triste. Ela lá, velhinha, com seus, sei lá, 60 anos que seja, né? Porque a gente tá falando de 5 séculos atrás, quando as pessoas não viviam muito. Talvez ela chegou com muito esforço a 50, 60 anos. E ele ali do lado, não envelhecendo, ela perguntando por que você nunca me deixou. E ele fala, é porque eu te amo do mesmo jeito que eu te amei todo, desde o começo. Cara, é uma cena é uma entrega dele, principalmente. Pra ela é um sacrifício, sim, envelhecer ao lado de uma pessoa que continua lá com seus 20, 21 anos. E é muito triste quando ela morre. Aliás, a cena, a fala dele, assim, enquanto ela tá morrendo, é de cortar o coração mesmo. My beautiful man. My husband. I am that, my love. I've never really known. What? Why you stayed? Because I love you as much now as the first day we met. And I love you. I don't want to die. I want to stay with you. Forever. I want that too. Will you do something for me, Connor? What, Blossom? In the years to come, will you light a candle and remember me on my birthday? I love. I will. I want you to have your children. They would have been strong and fine. Don't see me, Connor. Let me die in peace. Where are we? We're in the Highlands. Running down a mountainside. The sun is shining. It's not cold. You've got your sheepskins on. And the boots I made for you. Good night, my buddy Heather. E ele deixa um pouco da alma dele, né? Ele deixa de ser MacLeod. Porque ele deixa a espada que tem o nome do clã. É verdade. É como o crucifixo, mas ao mesmo tempo ele deixa, né? Ali ele fala assim, eu não sou mais Connor MacLeod, aqui eu sou um andarilho qualquer. É. E aí eu vou ficar seguindo por esses anos a fio aí, né? Ele morreu com ela, né? É uma cena muito triste. É verdade. É, e até complementando o que vocês estão falando, ali ele morreu com ela e a partir daí que ele passa, acredito eu, né, a assumir outras identidades. Porque... Uhum. Eu penso que não faria pra ele mais sentido viver com Connor MacLeod. Porque quem ele queria morreu. Eu acredito que aquele momento foi bem a ruptura. E eu acho a cena, né, da despedida deles tão bonita que acaba incomodando o outro relacionamento do Connor com a... Ai, gente, qual que é o nome? Fugiu o nome agora. A Brenda. Que aí eu já acho que é só artificial aquele pornô de cine... da Band, sabe? Assim, essa é a única parte que o Matheus, assim, essa é outra parte que me incomoda, né? Não só a questão do Kurgan ser um vilão unidimensional, a paixão aí que os dois têm, eu acho que acontece muito, sabe? Né? Tipo, muito forçada, né? Ele revela o segredo dele e fala que ele se espeta lá com a faca, se descobre que é imortal e fala assim, ai meu Deus do céu, você é o homem da minha vida. Não, né? Ou nem assim, ou sei lá, despertou um tesão nela. ela, que ela teve que transar com um cara ali naquela noite. Ficou... Mas ali, mas essa situação ali não é bem a cara de algum de produtor de Hollywood que falou assim: ah, vamos colocar mais um romancezinho. Sim. Aqui, vamos. Porque não faz sentido. O romance dele com a Heather é muito, assim, você não sabe como, ele aparece já casado com ela, depois de ele ser expulso da vilazinha dele, ali, você não sabe exatamente como é que os dois se conheceram, tudo bem, mas aí você sente já era o suficiente, né? Tá bom, eles querem criar um novo romance pro Connor, tudo bem, mas não foi bem construído, né? Faltou... Muito artificial, né? Muito artificial mesmo. Não tem um sentido, né? Mas enfim, é uma parte que realmente me incomoda. Eu acho que poderia ter eu não sei como, mas o roteiro, o diretor precisavam dar mais cor pra esse romance, né? É, ou então tirar esse romance, sabe? Faz só, uma investigação mesmo, sabe? Uma relação ali mais próxima, mas não cria essa... Não tinha necessidade de ter essa relação mais emotiva. Outra cena também, que outro momento também emotivo que me causa problema é nessa primeira namorada do Connor, quando até ele, o Connor lá sofre o golpe. Você diz aquele que ele tinha antes de morrer pela primeira vez. Isso. Aquela também me incomoda, porque assim, até então a mulher lá tá apaixonada por ele e tudo, blá blá blá, fala com o pessoal lá, não deixa machucar ele e tal. Aí tá, ele é ferido na batalha e ele volta a viver, a mulher parece que... Viu uma Zuzu ali na frente dela, pô. É, mas você não acha que isso é um pouco da relação com o que a religião tinha, na a influência que na a religião época, tinha, né? Pô, é verdade, né? É, imagina, quem que ressuscitava? Não teve muito argumento. Era bruxo, né? Ela foi bruxa. Ela talvez foi levada não pela própria opinião, né? Mas por outros, né? Fala assim, você... É, tanto que todo mundo se vira contra ele, né? Você se apaixonou por... Você tá, sei lá, apaixonado por um cara que ressuscitou, por um... Uhum. Você também deve ser uma bruxa, quem é ela, sabe? Entendi. Assim. É, todo mundo acaba se virando contra ele, né? Só tem um cara que é a voz da razão ali, né? Lá é que o primeiro que salva ele, né? E manda ele embora. Assim, eu entendo. É que foi tão rápido, assim, foi tão brusca, sabe? Que era tanto amor e depois tanto ódio, assim, do nada, assim. Puf, foi, mas é compreensível, realmente, pela situação, pela época, assim. E isso a gente entende. Diferente do pornô do Cine Privé lá, interessante, o soft porn lá. Interessante a relação, né? É bela. Estamos chegando aqui, né, na parte final do filme. Como o Matheus comentou, aqui as mudanças de fotografia, principalmente comparadas com o resto do filme, elas são bem mais... Elas não são mais sutis, né? É um preto com azul, é bem mais carregado, é uma luta de sombras. Tem determinada parte até que a música desaparece, sabe? Fica só centrada ali naquela coisa que é vida ou morte, né? Entre os dois, né? Entre o Connor e o Kurgan. Tem de novo, a gente falou de uma estrutura clássica. Tem a questão de resgatar a donzela em perigo. Não é claro que não é exatamente ela que está em perigo, mas ela é usada como chamariz, né? Porque afinal de contas, o Kurgan, eles sabem que eles são os últimos, né? Os dois últimos imortais. E ali eles lutam pelo prêmio, que eu acho que é uma sequência assim. Eu acho que uma sequência ótima de ação. Que o filme, apesar de ser um filme dramático, né? Apesar de ter uma história dramática, ele se direciona àquilo, né? No fim das contas, né? Ele, por necessidade de história, né? Ele tem que acabar de algum jeito, e é ali que ele acaba. Eu acho que essa cena funciona muito bem. Sim, demais. A conclusão, cara, ali é muito bem feita, muito bem filmada. Por isso que a gente fala, o filme pode ter alguns problemas ou outros, que a gente até apontou aqui, tem algumas coisas que a gente pode questionar, mas a questão técnica do filme, dadas as limitações da época, a gente tem que ressaltá-la. Vale muito a pena. Essa questão da transição das coisas, que o Matheus falou muito bem. O próprio modo como é realizada a luta final. O clímax do filme é muito bem realizado. Não fica aquela coisa artificial que você sabe que no fim vai ter uma conclusão, mas o jeito como caminha para essa conclusão é fluindo naturalmente. Não é forçado, como em algumas situações do filme, como a gente citou até a questão do relacionamento, algumas outras passagens do filme, mas o clímax não. Ele é muito bem construído e faz todo sentido a maneira como é feita. sabe? E você vê que os dois vão caminhando, porque são como se fossem forças da natureza os dois ali. Isso é muito importante que você falou, Marcelo. Forças da natureza, no começo, no segundo ato do filme, tem uma hora do treinamento do Highlander, do Connor com o Ramirez, que ele pede pra ele sentir os batidos de coração de um cervo, né? De um viado, sei lá. É verdade. No treinamento. Então, eu acho que é uma coisa assim muito interessante. Os imortais, eles têm uma relação muito mais forte com a natureza do que os homens comuns têm, né? Acho que é uma parte muito, muito legal mesmo, assim, da estrutura do filme, cara. Esse próprio quickening, né? Que é o que eles falam que acontece quando... Energia quando, vital, né? É, alma, quando o imortal... o que você achar melhor. Essa energia que desce pra eles, assim, quando eles destroem outro imortal, tem a ver, assim, com os relâmpagos, né? Sempre tem muita presença de relâmpago quando tá tendo batalha entre dois imortais. E eu tava pesquisando aqui, quickening é um termo que eles usavam pra designar o primeiro movimento do bebê na barriga. Que aí você sabia que o bebê estava vivo, que a mulher não tinha perdido o filho, quando ele tinha o quickening. Olha, não sabia disso, não conhecia isso também. Legal. Pois é. Faz todo sentido. Porque eles, principalmente quando eles recebem a energia, tem uma dor, né? A energia que passa por eles é muito forte. Ela vai ganhando graus, né? Primeira luta, ele só desmaia, mas quando ele recebe o poder, o conhecimento todo, que ele derrota o Kurgan. O poder é tanto que ele grita, raios passam por ele. Quebram os vidros lá do... Sim. Já tinha quebrado antes, quando o Kurgan matou o amigo do Connor, que era muçulmano ali. Foi num outro nível, né? Porque ele saiu voando, descobrindo que ele tinha lá o poder dele, né? Descobrindo que ele ganhou o prêmio, né? E o prêmio é uma coisa, eu acho... o que seria o prêmio, assim, pra uma pessoa que já viveu tanto, né? A solução da história, em primeiro lugar, ela não te dá essa explicação... Durante o filme, né? A gente não sabe o que são os mortais, de onde eles vêm, por que eles são assim. E aí no final você tem a explicação do prêmio, né? Que é, como o Marcelo falou de novo, ele se conecta com todos os seres, né? Humanos, assim, não só a natureza, mas todo mundo que precisa de uma ajuda. E ele tem um conhecimento tão grande que ele vai fazer aí a humanidade um lugar melhor, né? Que é uma coisa bem poética, né? Se você pensar, né? O cara passou por tantas vidas, tantos perrengues, e ali ele, depois disso, ele pode doar o que ele foi, o que ele passou, para que as outras pessoas não sofram, né? Não, ou pelo menos assim, aliviar a existência dessas pessoas que não são imortais, que têm apenas uma vida, né? E ali ele se torna mortal também, né? Essa é a outra parte do prêmio, né? Pelo menos é o que se dá, a entender, né? Ele fala assim: eu posso envelhecer e morrer com você, né? Isso é o que ele acredita, né? Também. Parece que é uma escolha, na verdade. Se eu escolher, eu posso fazer isso, né? Eu tenho poder agora para isso. Né? Eu não estou preso a essa imortalidade, nem essa mortalidade. Eu posso ser o que eu quiser, e no momento, se eu quiser, eu vou ser mortal e envelhecer e ter filhos com você, que seja. Antes de fazer as considerações finais do filme, eu queria fazer alguns puxados, que é primeiro falar da trilha sonora do Queen. A importância da trilha sonora do Queen no filme. A trilha orquestrada é do Michael Kamen. Ele é um compositor que morreu em 2003, morreu relativamente jovem. Tem várias, vários momentos musicais importantes também, como apareceu em Robin Hood, Os Príncipes dos Ladrões, as Máquina Mortífera, algumas coisas de Duro de Matar. Mas é inegável que o Queen, que o Queen foi chamado para fazer parte da trilha sonora, é inegável que o Queen tem importância fundamental nesse filme, cara. O disco, A Kind of Magic, lançado em junho de 86, não é só uma trilha sonora para Highlander. Ele funciona como um disco propriamente solo, mas todas as músicas, com exceção de duas, que é Penis of Closer Pleasure e Friends Will Be Friends, todas as músicas aparecem de algum jeito no filme. A abertura é Princess of the Universe, daí The determinada hora eles estão ouvindo música no rádio, é música do Queen, parece One Vision, parece Don't Lose Your Head, aparece One Year of Love, quando eles se encontram, quando o Connor encontra a Brenda no bar, e tem a música tema que acompanha os últimos momentos da Heather junto com o Connor, né, que é o Who Wants to Live Forever. Vocês gostam de Queen? Gostam da trilha sonora? Ou pelo menos da trilha sonora aí do filme? Como é que é essa relação com vocês? Olha, Queen pra mim é uma das maiores bandas de todos os tempos. Eu acho até o Freddie Mercury o maior vocalista que já existiu nesse planeta. De fato, a trilha sonora faz um diferencial no filme tremendo, porque tanto a gente percebe assim, até na diferença do The Fox, por exemplo, quando toca Once to Live Forever, é no momento chave do filme, que é aquele momento de maior dor que o Connor tá sentindo, que é aquela dor emocional, a dor da perda. E você não vai ouvir ela quando se passa no presente. E uma coisa também que é interessante citar, que o Queen tá compor, né, as músicas, ele não tinha assistido o filme. Ele teve acesso a alguns trechos, né? E se eu não me engano, Once Live Forever foi composta pelo Brian May. Isso. Quando ele leu, ele viu um trecho, ele tava indo pra casa, voltando, e compôs no táxi. Na volta pra casa que ele compôs a letra. E é uma letra lindíssima e que resume bem o que é o filme, né? Quem quer viver pra sempre. E vai falando, né, do problema da pessoa viver pra sempre, né? A maldição que é também viver pra sempre. Porque uma pessoa, ela vai perder os entes queridos, vai perder as pessoas, ela vai enxergar tudo, ela vai vivenciar tudo, tudo vai passar e ela vai estar ali inteira. Então não deixa de ser um drama, e é uma coisa que a gente pode até se perguntar, né? Vale a pena viver pra sempre? É a grande pergunta norteadora do filme, né? Sim. Aí você vai colocar na balança. Eu tenho certeza que o Connor abriria mão da imortalidade dele pra poder viver feliz. Exato. Viver com a mulher que ele queria. Enquanto o Kruger não. O Kruger queria a imortalidade porque queria... Queria o poder. Mas é uma trilha sonora, assim, linda, linda, linda, linda. Uma das, assim, das melhores. É uma das mais icônicas do cinema. Da história do cinema, com certeza. Não tenho dúvida. Não só isso, é uma das. Uma banda de rock aí, também é um dos melhores discos que eu acho que eles fizeram. Matheus, você disse que viu o filme pela primeira vez agora, então você não tem ideia do que Highlander, do que fizeram com Highlander depois, né? Não faço ideia, cara. Highlander 2, Highlander teve quatro sequências de cinema e uma série de televisão. Essa série teve um spin-off e teve um desenho animado. Mas, cara, eu vou dizer, cara, meu Deus do céu, cara, é triste, triste. É terrível. Triste o que fizeram com Highlander 2. Pera aí, esse filme foi feito pela DreamWorks? Por quê? DreamWorks? Porque é a DreamWorks que faz isso, ela pega e faz um filme, uma sequência ruim. Não, então, o filme, por incrível que pareça, é dirigido pelo mesmo cara, mas eu vou dar linhas gerais, assim, pra você ter uma ideia. Sabe essa coisa de eles querem explicar tudo? Eles fazem isso em Highlander 2. E a explicação em Highlander 2 é que eles são alienígenas. Quê? Eles são alienígenas que são expulsos de um planeta lá por causa de uma guerra civil, e aí eles viram imortais aqui na Terra. Isso daí não se explica por quê. Por algum motivo, o maluco Ramirez volta, apesar de ter pedido a cabeça dele. Também não dá explicação nenhuma. Pra você ver o nível, cara. Cara, eu vou dizer uma coisa: esse filme dá ódio, cara. É medonho. Ele é um dos poucos filmes que tem 0% de aprovação no Rotten Tomatoes. Olha, eu vou confessar uma coisa pra vocês: é assustador, cara. Você acabou de me convencer a ver esse filme, viu? Não, assista pra saber como ele é ruim, mas assim, é consenso que qualquer fã de Highlander detesta esse filme. E era tão fácil, né? Era só seguir a frase icônica do filme: só pode haver um. Tchau. Não precisava, cara. Ele conta uma história assim de um futuro onde o Connor, com o prêmio, ele consegue ajudar a Terra a se proteger dos raios ultravioleta que acabaram com a camada de ozônio. Eu entendo, tá, beleza, eu entendo. o tema no, na época fazia um sentido, né? Porque tinha... Ah, esse negócio de retorno à natureza, né? Não é bem isso, isso tava em voga, né? Tinha, o buraco da camada de ozônio tava aumentando realmente. Putz, cara, é muito confuso. O cara, o inimigo dele no planeta lá que ele deixou, manda mais dois caras, e aí eles viram imortais aqui, e aqui ele vira imortal de novo, ele rejuvenesce. Não, cara, é triste. Nossa, demais. Que sinistro, é triste. Aí teve Highlander 3. É o 3 que tem um feiticeiro? É do feiticeiro, que tem um feiticeiro que... ele ignora completamente o segundo filme, mas mesmo assim é muito estranho. Ele descobre assim que não é o último imortal, mas ele achava que era. E aí tem uma cena muito grotesca lá que o cara arranca a cabeça do japonês lá, que é o feiticeiro, e a cabeça continua falando. Nossa. Aí veio a série de TV, que teve 6 temporadas, que ele aparece no primeiro capítulo, mas o protagonista é um tipo um primo dele, que tem uns 150 anos a menos que ele. Alguém como se fosse do clã, né, do MacLeod. Ele é o MacLeod também. Ah, ele é o MacLeod. Ele é um Duncan MacLeod, que teve alguns momentos bons, mas em geral, cara, ele era o personagem é um péssimo ator. Aí veio Endgame, que é o quarto filme, que é junta as duas franquias, né? O filme, a linha original do filme com a linha da série. Se você, e aí, pra quem tá ouvindo, se você acha que Highlander é um filme 2, é um filme péssimo, você tem que ver Highlander A Fonte, que passa num futuro pós-apocalíptico, que o personagem principal é o Duncan MacLeod. É sério, cara, é triste, triste mesmo. Consegue ficar pior que o 2? É, consegue, cara. Puta que pariu, consegue. Puta merda. Nossa, eu lembro um pouco dele, cara, mas é pavoroso, é triste o filme. Também tem um desenho animado aí que foi feito pra... Eu não sei pra que foi feito também. Enfim. Nossa, eu lembro que na época eu não gostava do desenho, cara. Hoje eu nem me arrisco a ver de novo. Eu lembro, mas no desenho tinha aquele cine privê, tinha decapitação também? Não tinha. Assim, não. Acontecia a luta, ele fecha, assim, ele, sei lá, não aparecia, ficava no fundo, ele sabia que o cara tinha morrido por algum motivo. Não, é ridículo, não acompanha a série. Eu lembro que teve alguns desenhos em versão anime, mas eu não sei como é que ficou isso, eu realmente não assisti, nunca assisti. Mas enfim, se você... Eu acho que talvez valha a pena, assim, pra você ver por curiosidade mórbida, mas você vai ver que é um dos piores filmes do mundo. Nossa senhora. Highlander 2 é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Ele não é só um desrespeito ao Highlander em si, ao filme original, assim. Ele é um desrespeito ao cinema. A humanidade, cara. É, eu, inclusive, culpo os irmãos Méliès. Os irmãos Méliès. Os irmãos Méliès, tô viajando. Os Georges Méliès e todo mundo que foi relacionado a cinema um dia por causa dessa atrocidade. Oh, ele é inacreditável de tão ruim, cara. Nossa, cara. Não, ele é muito ruim. Ele não é ruim, Nossa ele é muito senhora, ruim. Cara. É inacreditável. Tem uma versão do diretor que ele tira essa coisa de ser alienígena, que dá uma melhorada no roteiro, mas aí também tem o final estendido da versão do alienígena. Você vai dar uma pesquisada aí. Depois eu vou colocar um link aqui na postagem pra vocês verem também, de um vlogger americano que ele faz um review do filme, né? Eu nem do Highlander 2, eu nem assisti, eu só pelo review já me lembrei bem da história. Nossa senhora. Assim, cara, eu tenho raiva desse filme, é um dos poucos filmes que eu tenho raiva. E tem gente falando aí que vem um remake de Highlander em 2016, 2015 ou 2016. Ele fica nascendo e morrendo de novo, que nem o filme, que nem o próprio personagem, né? Tinha gente que tava dizendo que o Ryan Reynolds ia ser o personagem principal. Não, cara. Aí vocês vão achar um filme pior que Highlander 3, Highlander 4, Highlander 5. Nossa, Highlander é muito ruim. Os roteiristas contratados até que tem bons nomes, né? Um é o Matt Holloway e a Art McComb. Os dois foram responsáveis pelo primeiro filme do Homem de Ferro. O problema maior é que tem uma moça chamada Melissa Rosenberg, que ela foi responsável pela saga Crepúsculo. Ou seja, ali você vê que os caras querem enfiar um romance bem babaca, eu acho. Né? Mais um. E aquela coisa, o que é assim... você vai contar aquela velha história modernizada pra audiência de hoje? Eu acho que Highlander não é que não funcionaria como um remake, não só por desrespeitar a história, mas por causa daquele motivo que eu falei, sobre a investigação, a questão de como alguém poderia sumir com um corpo decapitado. E se já estava ficando difícil nos 80, imagina hoje. Qualquer um tem um celular, tem um celular com qualidade, né? Pô, um iPhone consegue, um iPhone 5 consegue filmar com alta qualidade, celulares com Android também conseguem. Se o cara tiver com o Google Glass, ele consegue até mandar o perfil do Facebook do assassino na hora, né? e ali acabou. Os caras teriam que ser uma puta de uma sociedade secreta e não poderiam nunca se expor tanto não poderiam se expor como no mínimo que fosse, né? Qualquer um pegaria isso. E é por isso que eu acho que um remake de Highlander não vai funcionar, a não ser que seja alguma coisa assim, sei lá, eu esperava que quando assisti o filme, me interessei, por exemplo, na história do Ramirez. Contar a história do Ramirez seria interessante, mas não um Highlander que se passa em 2015, 2016, isso eu acho que é tirar no pé, não funciona, não vai funcionar mesmo. E espero que ele, assim, como é um filme que acaba indo e voltando, eu acho que não vai ter muitas... Ele até tem, assim, se você pensar, até... daria margem para fazer não um remake, para explorar um pouco da história, mas diferente do que fizeram antes. Desconsidera tudo, considera talvez só um pouco da mitologia do primeiro, sabe? Pega se fizesse um filme só baseado ali, bem na época que o Connor se descobre, sabe? Bem, um filme mais medieval, talvez pudesse funcionar. Mas, sabe, duvido que eles iriam querer fazer um filme só de época. Com certeza iam colocar algo na história, e colocar perseguição de carros, sabe? Não, é melhor não, melhor nossa, deixar pra lá. Imagina. Aí as espadas iam ser os aplicativos, né, que fazem o smartphone deles. É melhor não. Eu acho até que daria, sim, pra fazer algo interessante, mas somente se ficasse mais focado na questão do tempo histórico, sabe? Até poderia abordar, não sei, já tô viajando aqui, né, nome de roteirista aqui, mas, sabe, pegar alguns momentos da história, por exemplo, no Highlander mostra um pequeno trecho da Segunda Guerra. Então, talvez poderia abordar um pouco, sabe, a visão de um Highlander diante de algum fato histórico, mas não confio em roteirista, é melhor não mexer. Highlander é um filme cult, né? Sim, isso é inegável. Por isso que Hollywood quer tirar... talvez mais uma casquinha, mas eu acho que é muito perigoso. Eu não vou julgar antes de ver, mas talvez seja melhor ficar ali, ele ficar quietinho mesmo no filme de 86 e vamos fingir que só ele existe. Melhor. Menos eu, porque eu vou assistir o 2. Tá bom. Faça isso. Não, faça. Eu encorajo você a fazer isso pra você ver que tá mentindo. Então vamos lá, gente. Considerações finais aí pra Highlander 1986, você primeiro, Marcelo Dagnoli. Como eu disse, é um filme que eu gosto bastante da questão da mitologia, dessa divisão de épocas. É um filme que tem muitas camadas, só que eu acho que ele envelheceu mal em relação aos efeitos especiais. Me incomoda ver muita coisa ali dos anos 80 que não funciona tão bem hoje. Me incomoda alguns momentos do filme que não fazem sentido algum, como o imortal acrobata, como o último relacionamento do Connor. Então, assim, tem algumas coisas que não funcionam. Porém, essa mitologia, as camadas que o filme tem, essa mensagem que mexe com você, sabe? De você pensar... até quanto tempo vale você viver? Até que ponto vale a vida se você não tem por perto as pessoas que você gosta? Então, eu gosto muito dessa questão no filme, em tudo que ele discute. Se vale a pena viver sem você ter por perto as pessoas que você realmente ama. Então, isso mexe muito com a pessoa. Pra mim, é um filme que vale a pena ser visto, ainda tem esses problemas, mas é um filme que, já me adiantando, sei lá, nota 8 pra ele. É um filme cult, é um filme da minha geração e é um filme que vale a pena pra quem não conhece ou pra quem não faz tempo que não vê, não, que assistiu. Vê de novo, eu vi ele recentemente agora. Tem esses pontos que me desagradam. Tem algumas cenas, né, que pra mim ficaram defasadas já, mas vale a pena pela história, pela mitologia. É um bom filme, um bom entretenimento. E você, Matheus? É um bom filme de prisão, sabe? A partir do momento que você para pra pensar de que é uma situação de prisão fantasma. De uma prisão fantástica, sabe? É o cara que tá preso à eternidade. Ele não pode morrer. E aí você tem a questão da jornada do herói, de aparecer um mestre que vai te ensinar a lidar com isso. E é um filme que tem uma trilha sonora ótima, a gente chegou a falar aqui. Acho que tem uma preocupação da direção que é muito interessante também, que é essa coisa de fazer a montagem mais dinâmica, né, que a gente acabou falando também, de casar a paleta de cores com o momento em que o personagem vive. E a própria reflexão, né, sobre quem quer viver pra sempre, que o próprio Capitão América acaba adaptando um pouco pro pessoal que não tem muito acesso, né, a filme mais antigo assim, com a questão do cara que passou 70 anos congelado e voltou agora. Tem umas coisas que me incomodam muito, muito. Eu acho que esse é o vilão que eu mais detesto na história do cinema agora, mas assim, é um vilão ruim pra um filme bom, sabe? Acho que a questão do prêmio também, eu acabei não falando disso, o prêmio acaba sendo mais psicológico também, né? A partir do momento que você não tem nenhuma garantia de que ele realmente tem o prêmio, porque é tudo coisas que falaram pra ele, não tem nenhum escrito que comprove nada. O prêmio acaba sendo simplesmente o fato de ele ter alguma coisa pela qual ele tem que viver, sabe? E isso eu acho bem bacana. É um filme que tem suas marcas da época, você tem que assistir como uma pessoa dos anos 80, senão você não vai se agradar. A questão da estilização dos cenários, né, dos cenários atuais, da paleta de cores, da personalidade do vilão, da trilha sonora, né? Cara, eu daria um 7,5 fácil pra esse filme. É assim, um filme que seria muito bom se ele não fosse tão comercial, assim, pegando os conceitos comerciais da época. Se ele não fosse tão vendido, acho que ele seria muito melhor. Acho que é um 7,5 justo nesse caso. O Highlander, pra mim, foi muito importante nessa questão que eu comentei no começo, de aparecer, de me introduzir um pouco nessa questão do storytelling mesmo, assim, do clássico, que eu ainda não conhecia, sobre ter um mestre, um aprendiz, um cara que vai aprendendo aos poucos, a ser treinado pra um herói, pra ser um herói. Mas, enfim, e claro, a trilha sonora do Queen é muito importante pra essa relação. A minha relação com Highlander é muito intrinsecamente ligada à trilha sonora do Queen, às músicas do Brian May, do Roger Taylor, do Freddie Mercury, que escreveram as letras. E aí é um filme cult que ainda eu tinha um certo receio de rever, porque fazia bastante tempo que eu não fazia isso, pra assim, me sentir, como é que eu me sentiria depois desse tempo todo, e me senti bem. Apesar desses defeitos que eu vejo com a relação com o Kurgan ser um vilão unidimensional, concordo. A relação com a Brenda, que é a personagem que faz a detetive também, se apaixona muito rápido por ele, concordo, tudo bem. Não precisava ter desse jeito, podia cortar de algum jeito, podia mudar, podia ser não ter, ou precisava simplesmente não existe, não, simplesmente mudar algum jeito. Eles precisavam fazer alguma coisa, os roteiristas, o diretor precisava dar um jeito de resolver, não resolveu, mas ainda assim isso não estragou a experiência pra mim de assistir. Highlander continua sendo pra mim um filme de coração. Recomendo pra qualquer um que não tenha assistido o filme, não tenha assistido, assista, pelo menos vai curtir a trilha sonora do Queen, mas não é só isso, né? Eu acho que é um filme muito profundo, principalmente naquela questão quando você se pergunta, afinal de contas, quem quer viver pra sempre. Essa é a grande questão do filme. Eu acho que é muito importante você refletir em cima disso. Gente, legal. Então terminando aqui mais uma vez. Valeu, o papo ficou comprido dessa vez, hein? O filme vai ficar com uma história comprida. A gente faz um primeiro episódio agora e qualquer coisa você vai colocando as novas partes, tipo Highlander 2, Highlander 3. Eu não sei se eu vou perder meu tempo fazendo isso, Matheus. Se você quiser fazer um podcast lá no CNN e me chamar, eu até falo, mas aqui não. É. Mas a gente valeu por ter participado aí. E você acha a gente por aí no Twitter, no Marcelo no arroba Marcelo Zagnoli, o Matheus no arroba Matheus DES, Matheus TH, eu no arroba otigre1982. E não esqueçam de entrar sempre no untigrenocinema.com para as últimas críticas, notícias e os episódios anteriores do Tigcast. Podem escrever pra gente no contato arroba untigrenocinema.com. A página oficial no Twitter é arroba tigrenocinema e a página oficial no Facebook, fb.com/untigrenocinema. Então, gente, valeu mais uma vez por vocês terem ouvido e vamos fechar aí com essa música que é importante pro filme, é importante pro rock, apesar de ser uma balada, porque afinal, mais um mundo sempre precisa de baladas. E, pessoalmente falando, é a minha música preferida de todos os tempos, que é Who Wants to Live Forever, do Queen. Oh, olha aí. Certo? Obrigado. Legal, legal. Perfeito. A gente vai se falando aí, até semana que vem. Tchau. Valeu. Então, gente, valeu, valeu. Tchau. Aside for